vandalização, evitando modismo. Eu faço som simples, não apelativo. Pra muitos é esquisito, pra mim já é corriqueiro. Um som verdadeiro, sem medo, não obsoleto. Sem vandalização, evitando modismo. Eu faço som simples, não apelativo. Pra muitos é esquisito, pra mim já é corriqueiro. Um som verdadeiro, sem medo, não obsoleto. Eu vou seguindo, fica rico, não conclui meu objetivo. Sei que muitos não entendem essa frase, então eu explico. Muito esquisito, não pensar no carro importado, blindado. Eu quero ser reconhecido, não milionário. Se necessário, ouça meu som sem gastar nada. Eu te empresto uma cópia pra escutar sem cobrar taxa. Muito assustado, as pessoas ficam com o que eu falo. Fazer som de qualidade, minha meta, eu vim no talo. Um som pesado e leve, assim ao mesmo tempo. Divertido e informativo, ampliando conhecimento. Atento contra o vento, eu vou remando contra a maré. Eu faço o que poucos imaginam, com o dente coço meu pé. Ou filé, meu voo sem ampliado, sou manjado. Não faço o que é esperado, porque não assinei contrato. Ao contrário do que ouço bombar no rádio. Copiado de algo que já estourou no passado. Um grande atraso é pra quem não tem mente aberta. Quem não tá acostumado despreza novas ideias. E ainda alega que esse som é repetitivo, bem parecido com aquilo que ultimamente tem ouvido. Sem vandalização, evitando modismo. Eu faço som simples, não apelativo. Pra muitos é esquisito, pra mim já é corriqueiro. Um som verdadeiro, sem medo, não obsoleto. Sem vandalização, evitando modismo. Eu faço som simples, não apelativo. Pra muitos é esquisito, pra mim já é corriqueiro. Um som verdadeiro, sem medo, não obsoleto. Eu sou o rap, sou carente de compreensão alheia. Então por causa disso, meu submeto, eu vi besteira. Que coisa feia, não tem domínio sobre assunto. Eu falo de D9 quanto muitos falam do defunto. Chama de burro, delicadeza da minha parte. Mas uso raciocínio porque pra muitos isso é arte. Nunca é tarde pra fazer uma atividade nova. Fazer o que poucos fazem, motivo de chacota. Duro como rocha, ter coragem pra ignorar. Porque vários em sua volta vão rir, vão debochar. Incentivar a fazer alguma coisa comercial, parecido com o que já rola para o bem do capital. Pra muitos anormal, som diferente, criativo. Talento verdadeiro, difícil de ser reconhecido. O mundo artístico, infelizmente, é duvidoso. Tem que estar ciente disso pra não morrer de desgosto. No fundo do poço, lugar de ninguém quer chegar. Faça a sua escolha com a porta que você vai entrar. E se dedicar, se isso mesmo que quer fazer. Se desenvolver, sem medo de surpreender. Sem vandalização, evitando modismo. Eu faço som simples, não apelativo. Pra muitos esquisito, pra mim já é corriqueiro. Um som verdadeiro, sem medo, não obsoleto. Sem vandalização, evitando modismo. Eu faço som simples, não apelativo. Pra muitos esquisito, pra mim já é corriqueiro. Um som verdadeiro, sem medo, não obsoleto.